pro espelho, eu não vejo nada. Eu não vejo nada além das minhas falhas. Um pequeno erro que destaca o dentro. Pequeno lamento, me corra por dentro. Spider.